Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha, a vizinha magricela e depenada. Quem tem pena da galinha, a vizinha depenada, a galinha magricela da vizinha. Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha, ela bota, bota, bota sem parar. A galinha magricela bota ovos sem parar. A galinha magricela é magrela de botar. A galinha magricela e bota um, e bota dois, e bota três. A galinha magricela vira cambota e bota quatro de uma vez. A galinha magricela e bota dez, e bota cem, e bota mil. A galinha magricela bota ovo, bota a banca de mais bela do Brasil. Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha, a vizinha magricela e depenada. Quem tem pena da galinha, a vizinha depenada, a galinha magricela da vizinha. Bota ó.